Depois de muito tempo eu fico pensando que realmente mudou durante vários anos. E poucas mudanças que eu pude perceber. Olhe a sua volta e tente entender toda essa distorção que existe na TV, nos jornais, na internet, enganando você. Tudo que mudou é apenas fachada. Esse Brasil do futuro pra mim não é nada. Porque as autoridades já tomaram o rio. Porque o crime já fudeu o Brasil. Para fazer a Copa em 2014, para que o turista não veja nossos podres. Engraçado como cuidam da favela agora. Com o poder da censura, tô ligado que é foda. Essa política é uma vergonha nacional. Esse é o verdadeiro abismo social. Esse é o resultado social. Quem comanda o país é o tremendo marginal. Essa é minha forma de protestar. Enquanto eu viver, eu não vou parar. Esse é o resultado social. Quem comanda o país é o tremendo marginal. Essa é minha forma de protestar. Enquanto eu viver, eu não vou parar. O PT já adotou uma boa estratégia, que se diz girar o país na miséria. Sendo que na verdade força acomodação, com o objetivo de conseguir votação. Esse é o resultado da corrupção. E o Bolsa Família mascarou o mensalão. Pro povo brasileiro, o que foi que mudou? Sei que aqui nada melhorou. Por aqui já não vejo oportunidade. Por aqui não vejo igualdade. Saúde, educação, serviços precários. Qualidade em falta, piores salários. Pra onde está indo o dinheiro do nosso imposto? Pra alegria do deputado está no seu bolso. Essa política é uma vergonha nacional. Esse é o resultado social. Esse é o resultado social. Quem comanda o país é o tremendo marginal. Essa é minha forma de protestar. Enquanto eu viver, eu não vou parar. Esse é o resultado social. Quem comanda o país é o tremendo marginal. Essa é minha forma de protestar. Enquanto eu viver, eu não vou parar. Aí, eu não vou deixar de relatar o que acontece aqui nesse nosso Brasil. E quanto a você, você se limita à TV, à internet, aos jornais? E quanto à realidade que você pode ver por aí, nas escolas, nos hospitais e também nas favelas? Isso é o que eu retrato, são necessárias mudanças. Enquanto não ocorrer as mesmas, eu não vou parar, meu amigo. Diretamente de São Vicente, de Jango.